você sabe que eu te busco. Ela disse que já viveu nessa praia. Ofereci um drink e ela só queria um suco. Água de coco louco, como as coisas são. Eu vou te ver de novo, é só amor de verão. Não penso muito, sempre ajo com meu coração. Então, tenho focado nessa relação. Verão chegou, tô na minha casa na praia. Meu escritório na areia, bebendo uma gelada. Ela passou, minha percepção nunca falha. Meu instinto caçador dizendo, ataca, ataca. Então, não esperei. Já fui pra cima, todas as outras eu driblei. Tudo por aquela mina, quando cheguei perguntei. Tá curtindo o dia? Ela sozinha. Eu sabia o que ela queria. Não perdi tempo, roubei um espaço na canga. Bateu a Lara, levei ela pra almoçar em Boiçucanga. Colamos em Camburi, ela no suco de pitanga. Normal, nada demais, vou no suco de manga. Me hipnotizei pelo jeito que ela anda. A música é minha, mas eu amo quando ela canta. Me chama de sem noção, eu chamo de sem vergonha. Começou na diversão, mas terminou na minha cama. Ela disse que queria ir pra praia. Faz sua mala, você sabe que eu te busco. Ela disse que já me viu nessa praia. Ofereci um drink, ela só queria um suco. Água de coco louco, como as coisas são. Eu vou te ver de novo, é só amor de verão. Não penso muito, sempre ajo com meu coração. Então, tenho focado nessa relação. Ei, ela falou que queria sair um pouco da cidade, respirar novos ares, conhecer novos lugares. Então deixa comigo. Ei. Ela disse que queria ir pra praia. Marquei de pegar ela pra gente pegar a estrada. Volume alto, blunt, ouvindo deep set. Ou no volante, posto pra comprar chiclete. Enxuquei e já liguei pro Caissara. Tamo chegando, qual vai ser dessa parada? Preciso de um corre, como que tá quebrada? Tá da hora, minha gata tá com outras gatas. Ei, nesse jogo a gente empata. No dia seguinte só um calor que mata. Blueberry recheado, gosto das coisas fartas. Fomos pro Bonete, puta caminhada. Depois fomos pra Brava, várias mina pelada. Eu só dei um trago e fui dando risada. Na cachoeira purifico, na água gelada. Disposição mesmo com a mente cansada. Ela disse que queria ir pra praia. Faz sua mala, você sabe que eu te busco. Ela disse que já me viu nessa praia. Ofereci um drink e ela só queria um suco. Água de coco louco, como as coisas são. Eu vou te ver de novo, é só amor de verão. Não penso muito, sempre ajo com meu coração. Então, tenho focado nessa relação.